sua moto e não parei nem pra pensar. Perca o juízo, tenha mais coragem, faça uma viagem e quando tiver que parar, pra algum lugar. Chama teus amigos, pensa alguma coisa, tem que ser agora e na hora que se casar.